Fala de tempo que tu sabe eu não tenho. Vou manter minha distância, melhor fazer de onde eu tô. Todo um dia se vai, mas ainda tá tão cedo. Mundo não facilita, isso nunca foi segredo. Sei que a vida prescreveu, me perguntou se valeu. Consequência é o que morreu, tudo tem um prazo. Sei que a vida prescreveu, me perguntam se valeu. Consequência é o que viveu, nada é por acaso. Portanto pensei, se vivo talvez, tão difícil escrever. Só mais uma vez, quando o fim chegar, eu vou poder te ver. Me fala de tempo que tu sabe eu não tenho. Vou manter minha distância, melhor fazer de onde eu tô. Todo um dia se vai, mas ainda tá tão cedo. Mundo não facilita, isso nunca foi segredo.